Jesus voltará. Siga esta sua jornada. Não pare, nem para descansar. Crescem mais bonitas, e o rio jamais secará, e as lágrimas já são passadas, e a força da morte acabou. Lágrimas, as lágrimas já são passadas, e a força da morte.